Cê acha que dá pra parar? Onde que aperta pra dar um pause? Nessa vergonha que cê quer passar de querer chamar a minha atenção em qualquer lugar, de beber com outro na minha frente só pra me mostrar. Que tá bem, mas na verdade não tá não. Que tá com alguém pra enganar o coração. Mas pode ficar sossegada, não se dê o trabalho de me incomodar, porque eu só tenho uma coisa pra te falar. Bebe todas e beija sem se preocupar com a minha boca. Tira sua sem lembrar da minha roupa. Leva pro quarto quem você quiser, mas apaga a luz pra não ver quem você não quer. Bebe todas e beija sem se preocupar com a minha boca. Tira sua sem lembrar da minha roupa. Leva pro quarto quem você quiser e tranca a saudade pra ela não vir chorando, correndo atrás de minha fé. Vai beber todas, parceiro. Essa é pra beber todas. Que tá bem, mas na verdade não tá não. Que tá com alguém pra enganar o coração. Mas pode ficar sossegada, não se dê o trabalho de me incomodar, porque eu só tenho uma coisa pra te falar. Bebe todas e beija sem se preocupar com a minha boca. Tira sua sem lembrar da minha roupa. Leva pro quarto quem você quiser, mas apaga a luz pra não ver quem você não quer. Bebe todas e beija sem se preocupar com a minha boca. Tira sua sem lembrar da minha roupa. Leva pro quarto quem você quiser e tranca a saudade pra ela não vir chorando, correndo atrás de minha fé. Quanto cê acha que dá pra parar? Valeu. Obrigado, gente. Valeu, Guilherme.